Gales do neon na batida de som eu vi. Longa subiu na breja, escamou na mesa e quis. Cabeça virou jabô, frenesi, lombro, formiga. E fumaço, e fumaço, e fumaço, e fumaço, e fumaço, e fumaço, e fumaço, e fumaço, fumaço, cash pra elas, né? Novidade pra nós. Free time, lança perfume, mas não tem vez pra playboy. Em terra de kamikaze, alma cebosa não vira. Exaltação violenta, eu sei que as bandas admira. Frequentemente, meio violento, com ódio na mente, vai pro arrebento. Carregando os pentes só por um momento, freneticamente, meus consolamentos. Fumaça subiu, neblina surgiu, nós evoluiu e não dá nada. O rap vadio, ganhando o Brasil, somou mais de mil pelas quebradas. Verdadeiro veneno aqui é puro strike, nina. Vai neguinho, frenesi, faz teu corre, predomina. Sobre a luz do neon, lombrado com a boca boom. Não é chiclete, bola, big, puxou babalu. Sobre a luz do neon, na batida de som eu vi. Lombra subiu na breja, escamou na mesa e quis. Cabeça virou chabu, frenesi, lombro, formiga. E fumaço, e fumaço, e fumaço, e fumaço, e fumaço, e fumaço, e fumaço, e fumaço, fumaço. Neon na noite dos clãs, Bacardi de maçã, especial meu divã. Menorzinho infrator, fumaçou, mente sã. Se jogou e virou mais um cria de Sadã. Essa porra recitos, moleque, que enjaula as onças no bolso. Sexta-feira, astrarrete, madrugadão eu afoito. Depois da zero eu espero mais de mil no meu castelo. Contente sim pelo lucro, mas puto meio indiscreto. Lombra de mil substância, oh, é a zinca de tudo. É capital do Brasil, terra do imundo e do lucro. E piranha de hemato, brate pros vagabanato. Toma essa porra de assalto, mais tarde é ficha buscar. Cheque mate no jogo, lombra virou a cabeça. Boate night, quasquete é fight. Toda sexta fissura sobe as piranhas, se escama, sujo o nariz. Se usou chapô nessa porra, foi você quem quis. Sobre a luz do neon, na batida de som eu vi. Lombra subiu na breja, escamou na mesa e quis. Cabeça virou chapô, frenesi, lombro, formiga. E fumaço, e fumaço, e fumaço, e fumaço, e fumaço, e fumaço, e fumaço, e fumaço. Lombra bateu o chapô e fumaço. De frenesi vou que vou. De narguilê muita erva. Na night é frevo na quebra. Som das carretas impera e aglomera as potera. Leão com os bichos no bolso que faz girar as finanças. Entorpecente é presente que faz sorrir as crianças. Entre fumaças e lombra que faz dar branco no lança. Entre os flashes do frevo é que intriga as lembranças. Nego se joga de embalo no corre do faz-me rir. Pra porra tudo no gold pra ver a firma feliz. Diária vivo, sorriso e feita-se faz de dama. De olho no meu cartão, Aliana se escama. Sobre a luz do neon, na batida de som eu vi. Lombra subiu na breja, escamou na mesa e quis. Cabeça virou chabô, frenesi, lombro, formiga. E fumaço.